Panorama Agrícola para 17 de agosto de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, hoje é terça-feira, um abraço para você, ouvinte do Panorama Agrícola de 17 de agosto de 2010, noite de lua crescente. Uma moça solteirona, a bonitona quer ser a minha patroa. O ditado de hoje é: o valente morre na mão do fraco. No programa de hoje você confere dicas para ter uma digestão saudável. No Professor da Terra, como adubar uma planta frutífera. Tem também o noticiário e na entrevista, Maricultura exige comércio legal. Uma dica que pode mudar o seu dia. É durante a mastigação que sentimos o paladar dos alimentos. Para ser adequada, a mastigação deve ser lenta. Deixe os talheres no prato enquanto mastiga os alimentos. Concentre-se na refeição. Evite ingerir alimentos em frente à televisão ou computador. Quando sentir vontade de engolir a comida, mastigue ainda um pouco mais. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A agroindústria brasileira cresceu 6% no primeiro semestre deste ano, em comparação ao último semestre do ano passado, informa o IBGE. No trimestre, a taxa avançou 6,7%. O crescimento de 6% da produção agroindustrial deve-se à safra recorde que está sendo colhida este ano, ao aumento moderado do volume dos preços exportados de alguns grãos e da recuperação na fabricação de máquinas e equipamentos agrícolas. O cenário positivo para a agroindústria e o aumento da renda agrícola estimularam os investimentos no setor, refletidos sobretudo nos avanços observados em máquinas e equipamentos agrícolas, em adubos e fertilizantes e em defensivos agropecuários. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. No espaço Aqua Negócios de hoje, a entrevista é com o médico veterinário do SEDAP, Robson Ventura de Souza. E o assunto é a ação do SEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE, de comércio legal na área de moluscos. Que ação é essa, Robson, e tem beneficiado a quem? Essa é uma ação que ela tem duas frentes. A gente está atuando, uma ação basicamente de conscientização, de educação. A gente está atuando, informando tanto maricultores e pessoas relacionadas ao comércio de moluscos, quanto os consumidores. A situação é a seguinte: hoje em dia, o comércio de moluscos em geral em Santa Catarina ele é feito de uma forma ilegal. Ilegal porque isso é uma coisa errada? Não, é um processo natural, é uma atividade muito recente quando você compara com suínos, com aves, com bovinos, né? Então, por legislação, um produto de origem animal qualquer, frango, ave, suíno, ele tem que passar por um estabelecimento onde tem a certificação de origem. O que isso significa na prática? Significa que tem que passar por um estabelecimento onde se tenha todos os cuidados higiênicos, sanitários, para evitar que aquele alimento ele não vai oferecer nenhum tipo de risco em relação a doenças, a intoxicações. Isso gera mais garantias para o consumidor, né? Hoje em dia, se você pensar 10 anos atrás, 20 anos atrás, era comum você ir na feira e buscar um suíno para comer, uma ave, se abater em casa. Hoje em dia, isso é até difícil você imaginar, né? A gente acredita que isso é uma tendência natural de acontecer com os moluscos também. Então a tendência é que os moluscos eles passem para uma agroindústria, lá eles vão ter todos os cuidados higiênicos sanitários. O serviço de inspeção, que é quem é responsável por que o produto seja feito de uma maneira adequada, ele vai exigir todas as garantias, certificados, dizendo que aquele produto veio de uma área livre de poluição, livre de marés vermelhas, né, as florações de algas nocivas. Então ele fornece uma série de garantias. Quais são as ações que o CESAP está fazendo? Para os consumidores, a gente está conscientizando que existem dois produtos. Existe um produto que ele tem, é inspecionado, ele tem todas essas garantias, e um produto que não tem essas garantias. Existem produtos que não são inspecionados, que eles têm uma qualidade bastante adequada, porém a gente sabe que tem produtos que não tem. Então a única forma de garantir é realmente certificando. Esse certificado já existe, do serviço de inspeção, né? Para os maricultores e comerciantes, o que a gente tem feito são treinamentos, a gente está desenvolvendo material didático, explicando para eles que a situação é essa, que por legislação o caminho natural do molusco não é ser vendido diretamente como ele é feito atualmente, realmente passar para uma agroindústria, ter todas essas garantias, e como ele vai conseguir isso. Então a gente está mostrando os caminhos, explicando o que são os serviços de inspeção, explicando até o trabalho da EPAGRE nessa questão de conscientização. Inclusive, com algumas prefeituras, a gente tem feito um trabalho até de prefeituras que não têm o serviço de inspeção municipal de se criar. A prefeitura de Florianópolis agora, por exemplo, por meio do Instituto de Geração de Oportunidades aqui, está se criando esse serviço de inspeção. Então, esse serviço de inspeção municipal permite que um pequeno maricultor ele faça uma pequena agroindústria, processe o molusco dele de uma forma bastante adequada, gere todas essas garantias e comercialize aqui dentro de Florianópolis sem nenhum problema. Isso vai poder acontecer em todos os municípios, né? Isso é muito bom para o consumidor, que gera muita garantia. E a princípio pode parecer uma coisa que vai encarecer o produto, pode ser um negativo para o maricultor, mas não é. Se a gente pensar em relação ao suíno e às aves, pode parecer que se encarece, mas hoje em dia a carne de suíno e de aves são carnes acessíveis, todo mundo consome sem medo. E a boa notícia para o setor produtivo foi que isso possibilitou que se pudesse exportar e que a gente tivesse uma cadeia produtiva do tamanho que a gente tem hoje de frango e de suíno. Então é uma coisa bastante positiva para o setor produtivo também. Então a ideia, Robson, é dar garantia de qualidade aos produtos da maricultura de Florianópolis e de Santa Catarina em geral. Exatamente. O que a gente espera, a gente sabe que hoje em dia os moluscos ainda sofrem preconceitos, as pessoas não comem porque pensam que podem passar mal e tal. E o Estado, tanto o governo federal quanto o estadual, vem investindo em questão de monitoramento de água, monitoramento de floração de algas nocivas, de marés vermelhas. E não adianta a gente monitorar toda a qualidade de água se o produto não for beneficiado de forma adequada depois. Isso é qualquer alimento, não só ostra e mexilhão, mas qualquer tipo de carne, qualquer tipo de produto, se ele não for beneficiado. E o que garante essa qualidade pós-colheita, depois que o produto sai na água? É o serviço de inspeção. É o produto ser beneficiado no local adequado, ser fiscalizado por alguém, quem faz a fiscalização, o serviço de inspeção. Então a gente vê essa ação assim como uma coisa primordial para a gente fechar esse ciclo que a gente vem buscando de qualidade do produto na maricultura. Perfeito. Robson Ventura de Souza, médico veterinário do SEDAP, entrevista aqui ao Panorama Agrícola dentro do quadro Aquanegócios. Robson, obrigado pelas suas informações. Muito obrigado. Fique agora com o professor da Terra. Olá! Nas plantas frutíferas, evite sempre o acúmulo de esterco ou terra na base do tronco, porque pode favorecer a ocorrência da doença chamada podridão do colo. E ainda, os adubos devem ser espalhados no entorno da planta, até o limite da projeção da copa, ou seja, dos galhos da planta. De preferência, devem ser incorporados levemente ao solo com a enxada, para não prejudicar o sistema radicular das plantas. SOS Extensionistas. Passada a fase mais crítica das enchentes em Alagoas e Pernambuco, os dois estados começam a se deparar com as consequências dos desastres. Para minimizar o sofrimento das vítimas, a ASBRAE e suas associadas estão mobilizando esforços para ajudar os extensionistas rurais que também foram atingidos pelas enchentes. Faça sua doação em nome de SOS Extensionistas. Banco do Brasil, agência 2727, dígito 8. Conta corrente 16843, dígito 2. Não existe valor mínimo ou máximo para as doações. Ajude nossos técnicos, vítimas das enchentes em Alagoas e Pernambuco. SOS Extensionistas, uma campanha da ASBRAE e EPAGRE. Participe do concurso de fotografia rural de Piratuba. Inscrições até 20 de agosto. No escritório da EPAGRE do seu município ou na sede em Florianópolis. Informações pelo telefone 48-3239-5648. O tema do concurso é o cotidiano do homem do campo e do mar. Se você preferir, envie a sua foto para concurso de fotografia rural